mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 1:06. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo de Santa Catarina, Sapiens Parque em Canasvieiras, para curtir o Pretinho Básico que abre oficialmente as transmissões da Rede Atlântida de dentro do planeta Santa Catarina. Comigo, os queridos do Pretinho Básico. Fala, Porazinho! Opa, e aí, Porazinho, beleza? Olá, querido, magnânimo, Alexandre Petter, tudo bem? É bom estar aqui, né, Porazinho? É muito bom passar a semana inteira aqui e chegar e culminar no final da semana com o Planeta Atlântida, meu. É verdade, Porazinho. Demais, demais estar aqui novamente para fazer essa transmissão com vocês, meus queridos amigos. É nóis que tá, fala, Mr. P. Olá! Tudo bem? Vocês também aí? Tô surpreso com o ambiente que tá, não tinha demais visto isso ainda. Aqui, né, cara? Completamente tá diferente de tudo que até hoje se viu no planeta. É verdade, território. É um novo patamar muito. Planeta Atlântida, ou um novo patamar da Atlântida dentro do planeta Atlântida. E aí, na isso. Plástica também, na plástica dos patrocinadores, na plástica da arquitetura toda, tudo. O acesso melhorado. Vamos fazer rapidamente a apresentação e a gente já começa aí debatendo o Planeta Atlântida. Fala, Cajezinho! Beleza, boa tarde, satisfação de estar aqui. Que bom. E aí, Duda? Fala aí, Potter! Boa tarde, gente, como estamos? Tranquilo, tudo bem? Tranquilo, tudo certo. Chega a dar eco no estúdio aqui, é tão grande que é. Bem grande mesmo. E aí, Marcos Piangers? Dá pra gente fazer aqui um campeonato de golfe, 18 buracos. É, nesse cara, estúdio. Primeiro buraco é o do Porã. É verdade. Sempre o meu é o primeiro. Fala, Maurício Amaral. Encantado aqui com o Sapiens Park. Encantado. Bicha. Pela primeira vez em Floripa, aliás, é o segundo dia dele em Floripa, nosso querido Geiso. Ai, meu, que bar, muito bom falado. Ô, gente, tá impressionado, né, Geiso? Tô impressionado, meu, vi os caras paleteando ali, meu, já dei uma ajuda pros caras, tá ligado? Isso aí, gente. Me senti, meu, quando, tipo, bah, eu já deu uma ajuda de incentivo, né, uma ajuda de incentivo. Conseguiu pular o muro ali, meu? Pulei o muro, saí correndo, ninguém buscou, falei pro cara, meu, falado, não vai me buscar. Galera, chupou essa bala, hein, Caleb? Chupou essa bala. E aí, estrela móvel do Pretinho Básico em Santa Catarina, nesta sexta-feira, é a mesma de sexta-feira no Rio Grande do Sul. Rodaica que tá aqui também pra fazer a cobertura do planeta pro Patrola, a partir de sábado que vem já, né? Tu começa a mostrar no Patrola, vocês começam a mostrar no Patrola, ou a gente começa a mostrar no Patrola tudo que acontece aqui em Santa Catarina. É, na verdade, o Patrola aqui de Santa Catarina amanhã, ele já é especial sobre o planeta Atlântida, a galera daqui já vai poder ver. Como o nosso é mais pra frente, a nossa cobertura vai entrando também nas nossas datas lá no Rio Grande do Sul. Certo. Mas de qualquer forma, pelo blog, pelo próprio programa, a gente já vai ter um pouco da cobertura do planeta aqui de Santa. Muito bem! Modéstia à parte, foi uma inovação que eu implantei quando apresentador do Patrola Santa Catarina, fazer esse programa especial no sábado já, cobrir a sexta-feira e no sábado já mostrar, passávamos a madrugada editando ilhas de edição e aí já mas, no sábado Bianca, mostrando, uma inovação já, nossa, uma inovação fazia nossa. Lá, já no Rio Grande mas a gente Sul, não busca como inspiração. Como referência. Como referência. A gente buscou referências na Europa, Paraná, programas Paraná. Na Europa. Nós não olhamos para o Rio Grande do Sul, nós olhamos para cima, para o Paraná. E é impressionante, né, Piangers, como o Patrola ainda te faz furar filas na balada é aqui verdade, em Santa Catarina. É impressionante, né, o Patrola ainda faz repercute louco, né? Muito até hoje, né? Por que tu deixou o Patrola, Piangers? Porque a tua mãe, porra. Nossa senhora! Mamãe pediu, né? Seja qual tenha sido o motivo, ele ainda não administrou. Pois é, ainda não assimilou. E tu sabe que o Geiso tá aprendendo a conviver com o jeito pretinho básico de amar, né? É. Porque aqui no ar é tudo uma maravilha e tal, mas fora do ar o nosso amor é manifestado com a raiva. Eu vou dizer, com a agressividade, né? Com a agressividade. Eu quero ouvir de salada agora, sou amigo, salada. Ou não, salada. Conhecido, né? Conhecido. Amigo ainda não. Agora eu descobri, meu, quanto mais os caras gostam de ti, mais os caras te xingam. Cala a boca. Mais ou menos isso, cara. Bom, vamos lá, galera. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho. Esse barulho de essa bateção que a gente ouve atrás aí é a passagem de som do planeta, porque logo mais às 5 da tarde a gente já começa a desfilar as atrações do Planeta Atlântida Santa Catarina. Nós vamos passar uma por uma daqui a pouquinho. Por enquanto, os destaques comentados do Clique RBS. E infelizmente nós temos aqui que dar essa notícia. A Defesa Civil confirma 509 mortes em deslizamentos no Rio de Janeiro. Caraca. Segundo o boletim, 7.780 pessoas estão desalojadas e 6.050 desabrigadas. Qual é a diferença, Maurício Amaral, entre desalojadas e desabrigadas? Desalojado é o cara que foi tirado da sua casa porque ele corre o risco de desabamento. Desabrigado é que já caiu. O que perdeu. Obrigado, Maurício Amaral. O desalojado pode voltar ainda à sua casa porque tem a casa pra voltar. O desabrigado, não tem mais a casa pra voltar. Pô, me preocupa as cervejarias todas de Teresópolis. É verdade, cara. As águas estão todas contaminadas. Vai ser só cerveja Bock agora, né, pessoal? Preocupante também é a violência que acaba de chegar a Jurerê Internacional. Um dos últimos redutos de segurança em Florianópolis acaba de sofrer esse pênalti. Um grupo de turistas do Rio Grande do Sul e São Paulo foi assaltado durante a noite em uma casa alugada em Jurerê, no norte da ilha. Que eram paulistas e gaúchos, né? Menos mal, né, cara? Cala a boca, Pio. Não, na verdade, a gente deu a dica que parem de assaltar argentinos e comecem a assaltar paulistas. Só que aí o coitado gaúcho tá ouvindo lá, o programa, tava no meio, né? Os bandidos entraram na casa e levaram uma caminhonete, uma caminhonete recheada com aparelhos de TV, DVD, notebooks, joias. Caramba. E aproximadamente R$5.000. Nossa. Em dinheiro. Sabe o que é isso, cara? As pessoas vêm pra praia e se soltam, deixam casa aberta, boa, janela, Maurício, aberta, pode cuidar. Ah, tô na praia, aqui não vai acontecer nada. E não dá pra vacilar. O ladrão não tá de férias, não, amigo. O gaúcho e o paulista estavam tomando banho nesse momento do assalto, banho demorado, uma hora, sabe, dois. Tava esfregando os dois, né? Quem, Pianges? Maurício? Senhora, que é olha aqui, ó. Vamos tentar ser menos belicoso no programa, né? Favor, a gente tá aqui num momento de festa, você não se queimar. Isso é amor. Olha, uma semana, a equipe toda no mesmo hotel, no mesmo quarto, nas mesmas idas e vindas, no mesmo carro, começa gerou um certo desconforto. Os mesmos assuntos, né, Pia? Aqueles mesmos assuntos, sim, né? Sim. Mas hoje vai virar tudo leve, vai ser retomado, tudo reinício hoje. Cara, então, ainda sobre essa questão do assalto em Jurerê, fica a dica pra você deixar sua casa fechada, não fique com a casa escancarada, pra mostrar tudo que tem dentro e tal, especialmente Jurerê Internacional, Jurerê, que é um ponto muito visado, né, cara? Lixo nas praias de Florianópolis pode chegar a 33 toneladas em um fim de semana. É muito lixo, magnata. Copos e garrafas plásticos, latas de alumínio, restos de comida são alguns dos itens que podem ser encontrados. Mas o microlixo ainda é o grande problema. São as bitucas de cigarro, os canudinhos e os espetinhos de madeira que se misturam com a areia e aí dificultam a remoção. E é podre, né, cara? Uma areia com bituca de cigarro, palito de picolé. É um troço nojento. O pior de tudo é bituca de cigarro. Cocô de cachorro. Cocô de cachorro. Em terra, aceito, pelo menos, né? As bitucas. Né? Agora faz não. Joga na água, pelo menos. É relaxado demais, bituca de cigarro. Joga na água. É nojento. Pelo é menos nojento. Na água, né? Cara, não na areia, né, cara? Não deixa na areia. Vândalos picharam a chaminé da usina do gasômetro em Porto Alegre nesta madrugada. Vândalos ou artistas? Segundo Vândalos. Informações, não. Artistas não, né, cara? Artistas grafitariam. Com autorização, né? Grafitariam com autorização. Peter, nem sempre a arte tem autorização dos órgãos de públicos e tudo mais. A arte se expressa por meio de grafite, do piche, do break e também do dance music. Street dance, né, guri? Não, exatamente. Mas, vale registrar que pichar é uma coisa, grafitar é outra, né? É tudo igual. E os grafiteiros, eles têm muito cuidado com esse tipo de coisa. É, fazem um trabalho bacana. Agora, a pichação é outra história. Normalmente acontece sem autorização. Pichação é vandalismo. Qual foi a frase? Eu discordo. Não. As pichações, não temos a frase, mas as pichações se estendem até o topo da chaminé. E ninguém foi preso. Parabéns, viu, cara? Porra, parabéns, pichadores. O cara foi até lá em cima e ninguém viu ele fazendo isso. Deve ter sido a madrugada. Mas é uma praxe. Na madrugada não tem policiamento ali na região. Os caras escalam prédios. A minha mãe mora num prédio de 20 andares. Os caras picharam o prédio até o 20º andar na fachada do prédio. E quanto mais difícil, mais moral tem um bonde que picha, né? E através da pichação eles têm códigos. Sim, então uma gangue conhece a outra, isso tem mensagens que eles mandam. Mas é quem é que eu sei falar a língua deles? Pra chaminé do gasômetro. Muita gente. Quem o botão eu tô sempre olhando pra cuidar chaminé do gasômetro. Deixa a chaminé. Pode pichar, que não serve pra nada mesmo. Astrônomo astrônomos criam o 13º signo. Ah, não. E o horóscopo muda. Rodaico. Não, cara. Vai mudar o mundo, Rodaico. Que eu acordei menos vaidoso hoje, cara. É mesmo? Não, eu sou mais de leão, então. Cara, eu tô chocado porque eu virei serpentário. Eu não sou serpentário, gente. É assim. Vamos ver aqui. Vamos ver a notícia. Eles afirmam que por causa da atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, o alinhamento das estrelas foi empurrado por cerca de um mês e com isso houve mudança nos signos do horóscopo. Eu percebi isso aí, cara. Eu percebi. Legal, legal. De acordo com os astrônomos de Minnesota. Ah, lá em Minnesota? Este é o período correto que vai identificar cada signo. Vamos a ele. Capricórnio, de 20 de janeiro a 16 de fevereiro. Alguém mudou? Eu mudei. Tu mudou? Tu é Capricórnio? Capricórnio agora. Ah, isso é ridículo. É ridículo. Isso é ridículo, cara. 2, 3, tu é gay. Tu é gay que eu sei. Cara, eu não vou deixar de ser aquário. É Capricórnio, cara. Não sou Capricórnio, cara. O Capricórnio não é aquele que tem um... Eu não tenho vocação pra chifre, cara. Tu tens um chifre. Não tenho vocação pra chifre. Cara, olha ali, foi a Rodaica que mudou isso aí, hein? A Rodaica que mudou essa semana. Essa aquário agora, então, é de 16 de fevereiro a 11 de março. Olha, quer tu não queira, tu é capricorniano a partir de agora. Cara, eu não sou. Cara, é muito não sou. Chifre, só uma coisa. A grande prova de que isso aí tudo é uma bobajada. Boa. É que mudou a data, né? Aí todo mundo que vivia até hoje, mudou não, a personalidade, eu matei este homem porque eu sou aquariano. Não, eu terminei meu namoro porque eu sou virginiana. As pessoas, elas, né? Sim, elas justificam. Mas nossos aí agora caiu fashion. Por terra o negócio. Eu sou louco assim, porque eu sou sagitariano. Eu tenho dois aquarianos na minha casa do mesmo dia. É inconfundível o humor. Os dois são aquarianos, eu posso dizer. Mas galera, deixa eu dizer. Sim, mas tudo bem. Só passam a ser capricornianos. Continuando. Tem as características do Capricórnio. Continuando. Aquário, então, de 16 de fevereiro a 11 de março. Um absurdo. Peixes, de 11 de março a 18 de abril. Áries, de 18 de abril a 13 de maio. Eu mudei, então. Sou peixes agora. Sou peixes, Maurício. Eu sou peixes. Pois é, eu era Áries. 31 de março, que é? É, de 11 de março a 18 de abril é peixes. Nós somos peixes agora. Agora tu não quer. Nem pensar. Não, eu sou contra isso. Não, eu sou contra isso. Quer mudar os peixes. Vocês foram rebaixados. Cara, eu sou Ares é série A. Eles é. Ares é série A. A gente comentou isso essa semana. Peixe é série C, a gente comentou. Série C, cara. Então o Maurício Potter agora pisciano. É. Ô, Rodaica, o que muda? Piscianos. O que muda na personalidade? Ariano é mais seguro de si e o pisciano o que é? Sonhador. Mais viajante. O pensador. São semelhantes, são semelhantes. Ah, não, que bobagem. Não, Maurício, é nós, Maurício. É nós, nós somos sonhadores. Eu sou Maria. Deixa eu seguir. Continuando aqui. Continuando aqui, vem comigo, touro, de 13 de maio a 21 de junho, gêmeos, de 21 de junho, touro, de 13 de maio a 21 de junho. O que mudou foi o seguinte, antes os signos tinham 4 semanas, agora eles passam a ter 3 semanas. Tá, e botaram mais um? Sim, o serpentário. Ah, esse é o serpentário. Que é descido da serpente. Então é isso que mudou. Minha filha continua sendo touro. Aí segue, meu filho. Continuando aqui então, gêmeos de 21 de junho a 20 de julho, câncer de 20 de julho. Áries. O Áries é antes. Já falou. Cara, em março. Eu virei touro, câncer, meu. Falei, depois de touro vem Áries. Não, agora não, vem não, gêmeos. Já falou Áries, não complica, Pi. Áries, touro, gêmeos de 21 de junho a 20 de julho, câncer de 20 de julho a 10 de agosto. Virei câncer. Só porque o Marcos é o câncer mesmo. O Marcos sempre foi o câncer. Eu virei o câncer. Eu notei que eu tô com uma tontura só aqui, só um pouquinho, meu. Nas entrelinhas aconteceu uma coisa horrível, vocês não repararam. O quê? O Alexandre citou a data do último signo e me olhou afirmando, só que tu errou, porque eu não sou de agosto. Não sabe o aniversário. Presta da atenção. Presta atenção. Agora eu quero silêncio, eu preciso de silêncio para o Tuxê. Tuxê, Tuxê. Para com a música aí. Tuxê, o teu filho mudou de signo. Ah, bom! Os teus dois filhos e o teu marido mudaram de signo. Vai ser uma loucura, né? Vamos ver, eu vou torcer para que tu não tenha mudado de signo. Aí todos os problemas lá de casa são comigo. Deixa eu continuar aqui. Leão, de 10 de agosto a 16 de setembro. Mas que coisa. E aí? 10 de agosto. Eu sou leão. Calma aí, o Pi virou. Eu sou leão. Virou câncer também? Sim, foi. O Cajinha mudou. Cajinha é leão. Como é que pode? O Cajinha é ridículo. O Cajinha não é mais virgem. Eu sou mais virgem. Mas parei um pouquinho, vocês não estão entendendo uma coisa. Essas mudanças todas que eles constataram é a partir do momento que a pessoa nasce. Ah! Quer dizer que a gente tem direito adquirido, é a isso? A gente vai continuar sendo que é. Porque os astros influenciam de acordo com eles. A partir de agora. Na hora que a pessoa nasce. Eu sou ariano. Eu acho que é isso aí. Não. É a coisa mais sem fundamento do mundo. Por que que durante todo esse tempo ficou assim e mudou agora? É que nem regra de aposentadoria. Passa a valer pros que entram agora no INSS. Não é retroativo esse Ah, bom. Ah, que alívio. Então o cachê continua. Quer dizer, eu não perdi a virgindade. Vai morrer, Virgem. Da homem, olha só, a gente tem que acabar, que aqui é pra falar de planeta, termina, né, cara? Termina, pelo amor de Deus, cara. Não aguento mais falar dessa idiotice aqui, cara. Libra, 30 de outubro a 23 de novembro. Não, Virgem antes. 16 de setembro a 30 de outubro. Libra, 30 de outubro a 23 de novembro. Escorpião, de 23 a 29 de novembro. Serpentário aí. É o sujeito agora que vai de 29 de novembro a 17 de dezembro. Ah, eu continuei Sagitário. Nasce, entra. Eu sou 21 de dezembro, mano. Eu sou 10. Eu sou serpentário. E Sagitário de 17 de dezembro a 20 de janeiro. Ah, eu não que mudei. É o atual, que é o de hoje. Bela. Cara, é pra matar, né? Na minha família inteira, todo mundo mudou, menos eu. Tá, meu, isso. Eu mudei. Tu... Os filhos, tá, meu pai, minha mãe, todo mundo mudou. Só eu adoro não. Serpente, eu sou serpentário desde sempre. 1h23, vamos falar de Planeta Atlântida! Estamos, viemos, chegamos! Ô meu, chegou a hora, cara, dia 14 de janeiro, há muito tempo a gente vem falando dessa data, 14 de janeiro de 2011, Sapiens Park, Canasvieiras, estamos aqui do lado do palco central, nesta estrutura monstruosa, ficou um troço impressionante, a nova casa do Planeta Atlântida aqui em Florianópolis, o Pianjas, que é o local aqui, que é o Ilhéu, que é o manezinho da ilha, pode comentar com a gente que já viveu aí. Quantos planetas em Santa Catarina, Pianjas? Em Santa Catarina, tipo uns 10 já, não. 10 já. Desde 2000 vem, né? Então uns 11 então, agora. E o troço só cresce, né, cara? Só melhora ano a ano, né, cara? Agora tá mais elegante, tá mais bem localizado, tem mais acesso, mais saída de emergência, mais segurança, mais tranquilidade e tem, enfim, um palco incrível, muito bem... Incrível. Muito bem colocado, muito bem posto aqui no Sapiens Park. Porque todo mundo vai poder ver o palco da onde tiver. É um negócio muito bem arquitetado, bem planejado aqui. Os engenheiros... Até na rua dá pra ver o palco. Inclusive, chegando no planeta, as pessoas vão poder ver o palco, né? Não, tá fechado aquela... Não, mas, aquela mas, tá fechado. As pessoas vão passar caminhando, a pé, né? Sim, vindo só entra quem tem ingresso. Sim, aquele entra, acesso, tem um acesso desde o trevo dos ingleses até a entrada de Canasvieiras, só vai passar quem tem ingresso. Então, você já vai vindo a pé, vendo o palco do vendo planeta. O clima todo que tá rolando. Aliás, por falar em ingresso, cara, o ingresso é a única maneira que você tem de entrar aqui no Planeta Atlântida, de entrar no Sapiens Park. Portanto, uma dica é a seguinte, não chupe bala, não dobre, não rasgue, não amasse, não mole o seu ingresso. Guarde até o final do evento, ele é o seu comprovante. Esse ingresso contém diversos itens de segurança e se fraudado será facilmente detectado. Portanto, Geiso, não arrisque comprar o seu ingresso fora dos pontos autorizados de venda. Nós temos uma bilheteria aqui no Sapiens Park pra você comprar o seu ingresso aqui. Não, na verdade eu vou ficar depois fazer um posto ali fora pra vender, tá lá, peguei de vocês. Que isso? Comi, na minha mão é mais barato. Ah, vai vender o cortesia. Isso, me que procura isso, as cortesias que eu vou vender, tá lá? Geiso ali na frente, barranquinha do Geiso, meu. Ai, se mata ingresso de mais barato. Cara, o camarote do planeta hoje. Você sabe o que vai rolar no camarote do planeta hoje? O quê? Café de la Musique. Agora. E o Planeta Trash com o Vando. O Vando, cara. O Vando. Vai estar no planeta de portanto, novo, mulheres velho. Tragam as suas calcinhas pra dar pro Vando, né? Pra jogar, pessoal, né? Arremessar pro Vando. Quem tava pensando em vir sem calcinha, venha com calcinha pra fazer. Jogo da velha calcinha, isso, né, pessoal? E amanhã no camarote tem o Café de la Musique com Dizzy Forever. Dizzy é pra sempre. E o Evolution, né, cara? É verdade. Olha a minha roupa! Que é o Evolution. não é o planeta radical, né? É o brinquedo que gira pra tudo quanto é lado. É o planeta Netusa. Então, mas ó, come aquele cachorro quente e vai pro Evolution. Come o X maionese aqui, vai dar uma banda no Evolution. Cara, e o planeta nem começou, a organização já plantou mudas de árvores. Ah, pra, isso é muito legal, Magno. Pra compensar as emissões. Então, Potter, tu já tem direito a 3 peidinhos, tá? Já dei, Maurício. O pessoal já plantou a árvore pra tu poder fazer tuas emissões. Eu queria dizer, Magnata, que eu tô colaborando com a plantação de árvores aqui no planeta e isso é um negócio muito legal que todo festival deveria pensar. É o programa Carbono OK do Planeta Atlântida. O local escolhido foi um terreno da Prefeitura de Floripa, onde fica a Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, aqui pertinho em Canasvieiras. É o Carbono OK. Bem legal isso. Carbono OK. Ok, veja. E pra chegar aqui no Parque Planeta, ô Marcos Pianchas, desculpa eu estar te acionando toda hora aí, mas é que tu tá aqui, né, cara? Eu tô no Twitter aqui, cara. Deixa eu ficar no Twitter aqui um pouco. Aqui, ó, vou te dar uma chance aqui, Pianchas. Quem acessar é só vir pro norte. Você vai, como se você estivesse vindo pro Parque Planeta Antigo, vai passar por ele à esquerda e aí tem mais um trechinho logo à frente. Vem pra Canasvieiras, é isso aí. O problema é que normalmente as pessoas vêm pra Canasvieiras por aquele acesso que vai ser fechado. Então, obrigatoriamente, o cara que vem de carro vai ter que virar à direita. Pra ingleses. Bem sinalizado. É bem no trevo de ingleses, é a entrada do planeta. Não se entra pelo planeta por Canasvieiras, se entra como se fosse pra ingleses. Ok? Se tiver muito trânsito ali no trevo de Jurerê, já pode pegar por Jurerê e aí sair no trevo aqui de fora aqui de Canasvieiras. Aham. E onde estacionar, Marcos Pianchas? No estacionamento do Planeta Atlântida. 3.500 vagas e uma nobrista à disposição. Que é isso? E quem der carona... Ainda tem uma manobrista ali pra ajudar. E quem der carona vai ter valor de estacionamento reduzido. Carro com mais de 3 pessoas vai pagar menos aqui no estacionamento do Planeta. Tem linhas de ônibus tradicionais também saindo especiais, do centro, né? E do Ticem convencional, do Ticem madrugadões, que vão estar aí abastecendo, sendo abastecidos dos planetários. Ô, guri, e o helicóptero sai da onde, pra quem quiser vir voando? O helicóptero tem um heliponto aqui, bem no meio da galera, né? Vou descer ali bem, ali naquela subidinha, onde fica o pessoal de cadeira de roda, é ali que eu tô estacionando. Não, eu visão privilegiada. Pra galera que vem de ônibus, a partir das 2:30 da tarde, vão partir ônibus especiais pro Planeta Atlântida de diversos terminais de ônibus aqui de Floripa. Então é o seguinte, vem de bomba, né? Não tranca o trânsito, pode se entupir de Nova Esquina e voltar pra casa tranquilão. Vai ter bomba pra vir e pra voltar, porque vai ter madrugadão, vai ter ônibus a noite toda. Então acho que a dica é vir de ônibus. Cara, aqui, eu já fiquei. Eu já fui um dos últimos a sair do planeta e precisei de táxi e não consegui. Demorou muito pra conseguir vezes? Um táxi. Uma vez só. É muita demanda, é muita gente querendo táxi. Então, se puder combinar com o pai ou com alguém pra vir buscar numa hora determinada, num lugar determinado, ou voltar de busão é uma boa pedida. Legal. Muito bem. Ô, meu, sobre planeta, por enquanto isso, vamos dar uma rodadinha aí. Temos material, é todo mundo planeta ou temos material? Não, material. A rapaziada que tá, por exemplo, nesse momento lá em Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, nos ouvindo. Vamos passar uma rodadinha aqui de Pretinho Básico e na volta, depois do show do intervalo, a gente mata muito mais informações sobre o Planeta Atlântida. Vamos ver aí, Mr. P. Eu? Vamos lá. Não é que eu fosse seguir aqui. É que agora tu é câncer, cara. Agora tu é câncer. É. Tá mais avoado. Tá mais, mais tranquilo. Antes tu era assim, não, pode deixar comigo e tal. Agora tu tá mais avoado. O que o Pedro tava dizendo, falando de Rio Grande, eu tava imaginando as pessoas no Rio Grande do Sul nos virou ouvindo agora. Virou um sonhador. Isso. Que loucura, né, cara? O que é o poder... Via satélite, né? Meu. Olha aqui, ó, vamos dar os parabéns pra técnica da Atlântida que proporciona esse estúdio espetacular. Esse som tá antecipando, as palavras que eu havia guardado pra o início da transmissão. Não, pra o início da transmissão hoje às 17 horas, mas é que não dá pra segurar mesmo, cara. Os caras da técnica da Atlântida aqui com a batuta do nosso querido Jean, do nosso querido Cauê, o Rogerinho, todo mundo, o Almir. Todo mundo aí, feliz da vida, Gustavo, rapaziada aqui de Santa Catarina, Peter, todo mundo, velho. Desculpa se a gente esquece algum nome aí, mas é que realmente é muita gente trabalhando pro troço ficar em pé da maneira que fica, né? Não, e eu não tenho como negar que na minha cabeça funciona diferente cada vez que eu chego no planeta e eu fico meio fora do ar, porque, por exemplo, o Jason, Jason. Tá debutando. E pra mim não, então eu fico lembrando sempre a primeira vez que teve o Planeta aqui. É muito emocionante sempre, que era um dia, né, aquela história de sempre. Primeira vez não esquece. Isso, Cristiano Ronaldo conversando com Maria e daqui a pouco tenta conquistar ela. Mr. P, Mamonas no Planeta. Opa, agora me bateu uma saudade. Claro que bate. E aí o Cristiano Manoel andou conversando com Maria, e conversa vai, conversa vem. Daqui a pouco ele decide, não dá mais, e resolve pedir ela em casamento. Aí a Maria fica meio sem jeito e fala pra ele: ah, ele é pai, Jerkin, meu caro. Não, desculpa, meu caro Cristiano Manoel, Lucas, que eu troco os nomes. É que eu tenho que dizer que eu sou ninfomaníaca. E assim que ela diz, e Cristiano Manoel interrompe ela na hora. Ora, pois, não me digas mais nada, absolutamente mais nada. Desde que me sejas fiel, um pequeno furto às vezes pode até ajudar em nosso orçamento. É muito bom, hein? Muito bom. Obrigado, Maurício. E aí, Cajezinho, o que tem aí? Três rapidinhas de médico aqui. O cara chega. Não, vai economizar, rapidinha, né? É uma rapidinha de médico, né, cara? É uma frase só. Doutor, todo mundo tá dizendo aí que eu sou mentiroso? Puta, não acredito. Doutor, eu tô achando que eu sou motorista de Fórmula 1. O que que eu faço aí? Tome dois desse comprimido aí a cada três voltas, né? Doutor, eu tô vendo tudo em duplicata. O que que eu faço, doutor? Sente-se ali naquela cadeira. Qual das duas, doutor? Tá bom, foi bem rapidinho mesmo, Dilina. E aí, Porazinho? Olha, eu tenho velhas, piadas velhas. Filha da velha do Porão! Apoio! Palmilha ortopédica do Pretinho, pra quem só caminha o dia inteiro. Eu acho que tem que mudar a vinheta do Porã, tem que ser piada velha do novo Porã. Não mudei o signo. Como que não? Continuei. Aí a mulher liga pra filha: filha, o seu marido tá jogando pela janela tudo que ele odeia. Mais um. Marido e mulher tem mais uma briga. Muito chorosa, ela liga para a mãe: não aguento mais, mãe. Mas dessa vez eu vou dar um castigo nele. Eu vou passar uma semana aí com a senhora. Se é pra dar um castigo nele, minha filha, deixa que eu vou passar uma semana com vocês. Mais um. Chega. O que fazem um homem e uma mulher lendo um papel? O homem leu os seus direitos, a mulher as suas obrigações. Pinto pequeno. Mas é o show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico ao vivo do Sapiens Park em Florianópolis, com as emoções do Planeta Atlântida 2011. Voltamos em seguida. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida, a Rádio do Planeta. Estamos ao vivo do Sapiens Park em Canasvieiras, Florianópolis, aguardando ansiosamente às 5 horas da tarde, quando a gente vai abrir oficialmente a transmissão do Planeta Atlântida Santa Catarina 2011 para todo mundo ouvir. Você pode nos acompanhar pelo atlântida.com.br. Passaremos a madrugada inteira a partir das 5 da tarde, a madrugada inteirinha até às 7 da manhã. Quando a gente acaba a nossa transmissão de shows e tudo mais aqui do planeta, nós continuamos entregando, levando, dirigindo, conduzindo o nosso ouvinte, o nosso querido planetário para sua casa. Vai ouvindo então no carro do Coroa ou no seu headphone, no ônibus e tal, todas as informações que a nossa equipe, a equipe da grande rede Atlântida do sul do Brasil, tem para passar para a rapaziada ir para casa, descansar, se alimentar e voltar amanhã. Fala, Potter! Peraí, Potter, abre o microfonezinho aí, deu? Um amigo meu de São Paulo mandou uma mensagem de texto: estou ouvindo vocês em Perdizes, em São Paulo, no trânsito. dentro do carro com o meu smartphone. Que maravilha. Olha, ele beleza. Certamente está nos ouvindo pelo seu iPhone e ele manda o som do iPhone dele por Bluetooth pelo rádio. Isso é muita tecnologia. É inacreditável, né, não precisa mais de rádio, né? Não precisa mais de rádio, infelizmente. Não precisa mais do rádio que tu diz, o aparelho, né? Sim, sim, o aparelho, sim. O aparelho, porque o hoje rádio dá não, pra escutar por um monte de coisa. O veículo não vai nunca. O nome é rádio, né? Mas se espalha de maneiras diversas. É isso aí. Ô, meu, a Atlântida aqui de Floripa tá preparando uma ação muito legal pra recepcionar os planetários aqui no Sapiens Park. É. Fala com Bola aí, tá do teu lado, nosso querido Boleta. Sejam bem-vindos a Floripa. Obrigadão. Para a Bola, nós estamos aqui em Floripa. Ô, Bola, domingo passado. Podia ter dito isso segunda-feira, né, Bola? Sejam bem-vindos, eu só vi vocês agora, cara, que mentira. Não, tudo bem. Ô, Bola, conta pra gente o que vai rolar, meu. Cara, é o seguinte, olha só, a gente tá fazendo uma baita de uma ação Atlântida Floripa 100,9, uma baita de uma ação pra recepcionar a galera que tá chegando no planeta através da SC-401. O que que é? São duas bases em postos de gasolina que tem aqui na SC-401. A gente tá com os nossos infláveis, a nossa equipe de promotores e ainda um montão de presentes legais pra galera. O que que são os presentes legais? Tipo assim, você vai poder pegar um novo adesivo de verão da Atlântida. Você vai poder pegar a correia. Tem uma correia pra pôr no pescoço. Olha que correia. Correia, aquela cordinha pra segurar aquela chave. Correia, uma correia pra botar no pescoço. É. Pra você pendurar aquela chave. Ou então pra pendurar o celular. Boa. Certo? Porque é o seguinte. A Atlântida faz esse carinho pra audiência qualificada. Boa. E dá presentinhos na chegada. E depois tem presentinhos na saída no estacionamento. Vai ser legal, vai ser legal. Aliás, a equipe de marketing da Atlântida também estará toda dentro aqui do parque, do Sapiens Park, para fazer também este mimo, distribuindo camisetas, bandanas, adesivos, pulseirinhas para a audiência da Atlântida, para os planetários que aqui estarão. Nesse momento, o Armandinho passando som aqui do lado do estúdio da Atlântida. Vamos ouvir. Armandinho, banda. Tá bem bom o som do Armandinho, hein, tá bom, guitarrinha? Olha a pureza do som do Armandinho. Não, e o Armandinho é sempre um dos melhores shows do planeta, não é? Sem porque dúvida, é meu amigo, cara. Sem dúvida. Ele sempre faz um dos melhores toca shows às 11 do da noite hoje. Armandinho que sobe ao palco central hoje às 11 da noite. Ô, meu, vamos fazer o seguinte, então, vamos passar aqui os shows, a ordem e os horários. Palco central, sexta-feira. Irie e das Aranhas. Já abre na vibe, né, Pause? Olha, na vibe positiva da ilha, né, Magnata? Eu vou estar junto com os caras também, eu vou estar lá no camarim dos caras bem cedinho. Na sequência tem o Michel Teló, eu vou, qual é a hora do Michel Teló? 20 para 7. 20 para 7, tem Michel Teló. Dá uma fugidinha com você, o jeito é. Dá uma fugidinha com você. Vou dar várias fugidinhas hoje, depois do Michel Teló tem Chimarrutz, que horas? 8 da noite. 8 da noite, do lado de cá. A vida mandala fora tem bebê. Depois da Chimarrutz tem Capital Inicial. Às 9:30. Aí, moçada! Aí, moçada! Tá todo mundo aí! Depois do Capital Inicial tem o Armandinho. 11 da noite. 11 da noite, Armandinho. Depois tem Luan Santana. 12:30. Meteoro da Paixão. Pra ganhar meu coração, tá lá, né? Na sequência do Luan Santana tem o Monobloco. 2 da manhã. Fechou todas, parceiro. Você vai tocar, porra. Pô, meu irmão. Olha aí, ó. No é sério. O Prates tá aí, olha, vai te mostrar pra dentro. Já falou com o Pedrão lá. Já falei com o Pedrão, Pedrinho, meu parceiro. Você vai tocar, mas parabéns. Pedrão ou Pedrinho? Não, e a camiseta? É a camiseta. Camiseta tá chegando. Pô, irado, mano. E depois do Monobloco, encerramos o planeta, a primeira noite do planeta com Infected Mushroom. 13:30 da manhã. É o show. Esse é o show preferido do Dr. Alceu, né, doutor? É papa mesmo, hein? Pepe, papa, No show do Capital Inicial, o planeta vai colocar aquelas redinhas de criança. No show, galera! Pra ele não cair ali e bater palco. A cabeça novamente. A Amy Winehouse que caiu ontem em Recife no palco. Foi fazer um passo que ela não sabe, caiu, né? E a Amy Winehouse e o Dinho, o Ouro Preto, tem algo em comum, né? Os dois são vocalistas, né? São vocalistas. Ô, meu, o Diário Catarinense publicou hoje dicas pra galera que vem pro planeta. Vou reproduzir aqui, dica, tá? Né, fica a dica, né? Jogo da Velha, fica a dica. Roupa, usar roupa leve e confortável. A camisa preta, assim, colorida. Com uma roupa leve, por exemplo. Leve. leve. Tá confortável aí, Mr. P? Confortável, o, leve. O Marcos Pianges tá com uma bermuda de linho, que é uma coisa leve, e uma camisa pra lá de estilosa, né? Camisa, o cara veio de camisa pro planeta. Pra lá de estilosa. Só falta um reloginho. Sabe aquela toalha de cantina italiana? É a camisa do Marcos Pianges. E manga comprida. Obrigado. Deixa eu colocar mais um pouquinho, rapidamente, Maurício, colocar mais um pouquinho do Armandinho no ar aqui. Bota aí. Parou agora, meu. Vai estar afinando. Pô, queria ouvir a voz dele, cara. Acho que ele não tá ali. Não tá ali? Acho que tá, tá com o pessoal da banda e a graxa. Só a banda. Tá bom. Então vai daí, Manau. Alimentação. Antes de sair de casa, alimente-se com pratos leves, frutas, verduras e aposte na massa, Pause. O negócio é massa, né? O carboidrato, né, Magnata? O macarrão é rico em carboidrato e tem pouca gordura. Carboidrato pra queimar, né? Durante esse evento todo, né, Magnata? Água. Tem que ter bastante carboidrato. Água. Água. Beba muita água. Mantenha-se hidratado durante todo o festival. Quer encher os pacumãs de nova skin? Enche, mas vai alternando. Uma nova skin e uma aguinha. Uma nova skin e uma aguinha. Tudo bem, Maurício. Boa, se vai chegar... Uma nova skin. É, lá pelas, no Infected Mushroom já vai estar assim, né? Se vai chegar aqui com o sol alto, traz um protetor solar pra passar. Não, não traz. Passa antes de trazer. Não traz. É, a barbada é não trazer o protetor solar. Mas de repente, se trouxer, pode oferecer pra gatinha. Não tem como passe protetor. Não tem, não entra. Não entra com o protetor, cara. Não entra? Não entra. Não, não. Eu quero dizer pra vocês que hoje... Ah, é, isso aqui, ó, passe antes de sair de casa. Passa como Maurício Amaral hoje na piscina, no hotel, e a minha vida mudou porque eu passei protetor solar nas costas de Maurício Amaral. Aliás, às 2 da tarde, coisa a gente linda. Tá saindo aqui, eu, Porã, a rapaziada toda, pra passar... protetor solar nas gurias lá na frente, lá vai ter máquina fotográfica. Junto. Posso levar a máquina fotográfica do planeta? Pode levar, desde que não seja profissional. O que é máquina profissional? É aquela que tem a lente que tu troca, descartável, tira uma lente, bota outra. Essa não pode entrar. Descartável não, mas não. A lente custa R$5.000. Não, descartável, tirar e botar. Equipamento de gravação e filmagem. Descartável agora é tirar e botar. Agora qualquer coisa que você tirar e botar. É destacável, destacável. Que mais, Amaral? Ingresso. Não esqueça o ingresso em casa, né? Sem ele você não já entra. Já me aconteceu isso aí de deixar o ingresso em casa, Magnata. Mas pode comprar de mim aqui na frente. Ô, meu, vamos fazer o seguinte, deixa eu passar aqui as atrações. Tem que levar documento também. Documento com foto é importante. Que menor de 14 anos não entra no planeta Atlântida. Então, se tem uma cara de gurizão, traz o teu documento pra não ser barrado. Tem que trazer, todo mundo tem que trazer documento, que é muito importante. Documento, dinheiro e ingresso. E deu. Acabou. Tudo no bolso. Garrafa, alimento, bebida de fora. Não entra no parque, tem uma praça de alimentação irada aqui no parque, no Sapiens Park, não precisa trazer nada pra comer. Almir, objetos pontiagudos, Almir. Pode trazer tudo, espada, canivete, espada samurai, né, Almir? Não, espada, cara. Uma espada, de repente, é bom, né, pro cara, enfim, conseguir dar uma cravada em alguma gatinha. Ô, meu, nada que possa colocar o público em risco pode passar na revista da entrada, ok? Nada. Então toma cuidado. Vai tocar restaço. Então o Potter não pode entrar, meu. O Potter coloca muita gente em risco. Isso é verdade. Eu levo felicidade. Felicidade. Às vezes não. Amizades não, né? queria pedir pra Rodaica, que é menina, dar uma dica pras meninas. Tu que tá vendo aqui o solo do Sapiens Park, como é que é o chão e tal. Salsinha. Digamos que vá cair aquela aguinha que sempre cai pra dar uma refrescada no planeta. E aí, Rodaquinha, o que tu tem pra dizer pras meninas? Eu acho que tem que optar pelo conforto sempre, né? A gente fala todo ano do tênis, que é mais confortável. O shortinho bem curtinho aquele, né, rapaz? O shortinho bem curtinho que tá na moda. Tá pra lá de moderno, Maurício. Maravilhosa. Fica a dica, e aí é o seguinte, até a edição passada, não tinha essa grama no planeta, que aqui a gente tá num espaço novo, muito mais legal, essa grama, né? Tá muito bonita. Ainda... grama, asfalto e areia. Isso que eu ia falar, ainda assim, são vários tipos de pisos diferentes, então acho que o tênis é sempre o mais indicado. Eu sei que tem algumas gurias que gostam de vir de sandália ou rasteirinha, eu acho que incomoda um pouco na hora de caminhar, pode resvalar o pé, enfim, também pode é dar algum seguro, problema, né? Não é pode, muito seguro. Né? Agora, na parte de cima, aí pelada. É onde a gurizada pode inventar, dá pra adaptar uma camiseta, cortar, pelada. Enfim, fazer um monte camarote de pode shortinho, pode ter blusinha. Um saltinho, né? Camarote que é vai porque de camarote. O camarote é um espaço diferenciado, né? Então o pessoal entra por outro lado. Tu acha acaba que o topless tá valendo, Rodaica? O top eu acho que o topless não convém, mas dá pra colocar um top bonito, entendeu? Legal. Topzinho e tal. Os meninos de sunga, se quiserem vir, também tá muito moderno. Aí eu vou de sunga, então. Tu vem de sunga? Não, Alexandre, não é pro teu caso. Pô, que pena. Eu vou evitar o top e tu evita a sunga. Tá aí bom, fica melhor pros não, dois, não, né? Não. O Federer vem então de sunga, então. E que horas é a corrida? Não tem corrida. Isso aqui parece uma corrida. Não vai ter. A pergunta do Pi é pertinente, porque aqui neste lugar acontece o Desafio das Estrelas. Aquela corrida que reúne grandes pilotos da Fórmula 1, grandes pilotos do automobilismo aqui com aquele evento do Rubinho Barrichello. O Santana já chegou pro planeta aqui. Qual é a tua impressão aí do planeta, Santana? Gostei da pista. E o Ronaldinho vai vir pro planeta, será, Santana? Foi para o Flamengo, não quis o Grêmio. De repente, ele veio para o planeta, mas vai ficar longe de mim. O Ronaldinho não vai vir pro planeta, tá em Londrina treinando. Que bom. Treinando não, tá em Londrina, ponto. É. Ô, Amaral, e aí, quem mais tem aí, Amaral? É mais ou menos isso, era cara. Mais ou menos isso, tá exatamente. Certo, então. Vamos passear aqui as atrações de amanhã pro Planeta Atlântida. Palco Central, abre. Eu digo atração, tu diz o horário, tá, Amarelo? Tá, bora. Restart. 5:30 PM. Depois tem Santo Grau e Nego Joe. 20:07. É mais uma dobradinha catarinense no palco central do planeta. Vamos lá. Com o Jonathan Correia e o Serginho Moá. Com o Jonathan Correia e Serginho Moá. O Santo Grau com o Jonathan Correia e o Serginho Moá com o Nego Joe. Depois tem Jeito Moleque. 8:00 PM. 8:00 PM. Nando Reis, o Bailão do Ruivão. 9:30. Ah, vai ser demais esse show do vai Nando. Vai ser demais. Aí, cara. Na sequência do Nando vem Soldiers of the Army. 11:00 PM, pause. Eu vou estar lá desde cedo no camarim dos caras, trocando aquela ideia. Depois do Soldiers of the Army vem Guilherme Santiago. 12:30, já de domingo. Guilherme Santiago toca aquela música Água, Planeta. É o Guilherme Arantes esse. Ah, tá. Guilherme Santiago é outra história, cara. Outra história, eles fazem como o Potter diz, eles fazem outra parada. Tudo bem. Eles fazem um bailão de sertanejo universitário moderno, digamos balada assim. Balada universitária. E tem surpresa nesse show. Balada universitária. É esse show que tem uma surpresinha pra galera? É esse show que tem uma surpresinha pra galera. Ó, é imperdível. Depois do Guilherme Santiago tem Charlie Brown Jr. 2:00 PM. 2:00 PM. E na sequência, Life is Loop pra mandar todo mundo embora às depois. 3:30 PM. E aí acabou. E aí só depois Planeta Atlântida em fevereiro no Rio Grande do Sul, Praia de Atlântida, Saba Campestre, dias 11 e 12 de fevereiro. E aí tem o E-Planet também, né? Com a assinatura da Pachá Floripa, vai ser outro espaço aí, que vai bombar a galera aqui no Sapiens Park, é um dos espaços muito hoje procurado. Hoje às 5 da tarde tem Sônica lá. Bichônica. Exatamente. Já abre com Sônica, com os nossos queridos Alexandre Senica. Costa, o Dico e o Mick Silva, depois alô, tem alemão. Chris Kessler, Branco Von Holben, já tô indo aí, Teclas, Diego Moura, Daniel Kunen, também Dub Shape, Christian Smith, Paulo Bogosian e Mário Fichetti. Vou lá curtir o Dub Shape. Vão dar o Kunen essa oportunidade. Que é, né, isso? Eu gosto do Paulo. Eu gosto do Kunen. Vocês não sabem nada de música eletrônica. Eu curto o Kunen, cara. Vocês são os tigres, cara. Ô, meu, vamos dar uma rodadinha aí, vamos ver o que tem mais de planeta. Uma que tem alguma coisa de planeta? Planeta não tem nada. Eu tenho mais cantadinhas pro planeta. Então, vai o Piangas aí, então. Não, que não, aí, não tem mais. Uma loja de calçado, a mulher prova. Mulher provando calçado é um saco, né, cara? Nossa senhora. Eu não quero ser vendedor de calçado nunca na minha vida. Nunca mais vou trocar calçado, porã. E aí vai trocando e tal, e a mulher reclamando, ah, não. Aí dali a pouco já tava 3 horas na loja, revirou a loja toda, tá provando um sapato e diz assim, não, mas esses sapatos aqui são muito antigos. E aí o dono, o vendedor da loja fala o seguinte, é, senhora, eles estavam na moda quando a senhora começou a provar. Agora eu tô antigo mesmo. Eu contei pra vocês que eu entrei com a Rodeca numa loja de calçados. Foi experimentar uma sandália. Ela foi experimentar uma sandalinha, quando eu vi a mulher, a vendedora tava com 62 sandalinhas diferentes na frente dela, e eu falei, tá, fui, tchau. E ela não levou a sandália, né? Não levou a sandália. Na verdade, eu sempre levo várias, desculpa. Olha aí, Geizu! Cantadinha, sua galera que vai vir pro planeta hoje, tá ligado? Chegar no ouvido da agulhazinha, meu, que tu tá ali curtindo, tá ligado? Diz assim, ó, você é a lente para o meu olho, só falta o contato. Oh! E ele fala isso olhando nos olhos do Cagê, né? É isso, o Cagê quase agarrou no jeito. Quase meia derretida. Vai ver como tá funcionando. Vai. Não te doem as pernas de fugir dos meus sonhos toda noite, velho? Ah, poética essa. Poética, hein? Muito bom. Chega pra Minas, meu. Você prefere morango ou cerejas? Morango. É pra saber o que você vai querer no café da manhã. Ah, garoto! Cantadas que você vai usar no planeta hoje, meu. E tu tem o que aí, Cagezinho? O senhor está demitido por haver bebido no serviço, disse o chefe. Eu não vou mentira. É mentira, eu nunca bebo no serviço. Eu só bebo ali naquela barraquinha ali na frente. E aí, Porazinho, vamos ver, Porazinho. Olha, cara, eu não poderia deixar de passar os trocadalhos do Carilho. Que bom, em Santa Catarina não fiz nenhum. E aqui esses foram enviados por Vladimir Dober. Trocadalhos esportivos. Eu como bolachas, o Felipão. Eu gosto de cachorro, o Arnaldo César Coelho, o Paulo Roberto Falcão e o Emerson Leão. Nossa senhora. Eu não ri quando o Senna morreu. Ah, essa não precisava, né, Maurício? O Demon riu. O meu talento é grande, da Paula Pequeno. Jogadora de vôlei, linda. Pelo menos é jogador de basquete, a Paula Pequeno, né? É, né? Eu uso Kinora, Maura Imagi. Eu prefiro Rio, Neymar. Eu gosto de casa pequena, Walter, casa grande. Eu faço birra, o Ayrton Senna. A mim me gusta la tierra, César Cielo. Eu sou malo e el Galvão Bueno. Tá bom? Vladimir Dober, obrigado, Vladimir. E aí, Mr. P? Na alta madrugada, um mendigo passa cantando pela rua. Cantando, mendigo. O que que o mendigo cantava? De noite eu rondo a cidade a te procurar, sem te encontrar em meio olhar desfio em todos os bares você não está. Volto pra casa batida. Abutre de Canoas! Sou eu mesmo, The Number One Great Station Atlântida, apresenta Planeta Atlântida 2011. E aí o mendigo, o Abutre, cantando, tocando violão, aparece um guarda que diz pra ele: vamos parar com essa cantoria aí que o senhor tá acordando toda a vizinhança, vamos, me acompanhe. E aí o mendigo Abutre responde: pois não, qual música o senhor quer cantar? Aí, Rebequinha! A mulher tá na maternidade vendo contrações. É muito triste essa. A criança tá ali quase nascendo. É muito complicada essa hora, né? É complicada. É complicada. O marido, que não faz nada, só olha, vê o sofrimento da mulher, aquelas dores, e fica compadecido. Segura as mãos dela e fala docemente: ó, querida, tanto sofrimento e tudo culpa minha. A mulher se esforça para dar um meio sorriso, olha pro marido e diz: não, querido, não é culpa sua. Ai, ai, ai, ai. Parou, que é, mas na maternidade deixou pra falar isso. Que sacanagem. A mulher. Não, cara, a mulher tá querendo aliviar o marido. Não tem culpa, cara. Não. Né, da contração. Não, okay? Burro. Ah, eu sei, eu tô com medo. Não tem culpa nenhuma. Vai, Potterzinho. Dá tempo ainda, horas já. Cara. Dá tempo. Algumas frasezinhas rapidinhas, tá? Sérgio Bergman, de Ribeirão da Areia, manda que pra gente. Bergman. Lá no Ribeirão da Areia. A biografia digital do Oscar Niemeyer vai vir num HD externo de 1 tera. Putz. Malandro é o Harry Potter, que só pega a bruxa e continua bem na fita. Comi ovo e me atacou o fígado. Ainda bem que eu não comi fígado. Vou dormir porque ninguém é de ferro, exceto o homem de ferro. Domingo é aquele dia que você só vai dar valor quando chegar segunda-feira. É verdade. Mulher invisível trai o marido durante 10 anos e ele diz que nunca viu nada. Quando eu crescer, quero ser igual um container. E viajar pelo mundo todo. Valeu, Sérgio. Muito bem, estamos encerrando esta edição do Pretinho Básico ao vivo do Sapiens Park em Caraisvilhas, Florianópolis, Santa Catarina, Planeta Atlântida 2011. Sai de casa agora e vem pro planeta, tamo te esperando. Logo mais às 5 da tarde estaremos aqui novamente ao vivo na Rede Atlântida para todo o sul do Brasil com as emoções de um dos maiores eventos de música da América Latina. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho Básico. E não esqueça, você que está no Twitter. Twitter, seguindo a rapaziada da Atlântida, vai ter informações, vai ter tweets, posts exclusivos com todas as emoções do planeta visto por outro ângulo. Vem aí o Bola e a equipe da Atlântida pra mostrar durante a tarde, pra chegar, pra receber durante a tarde a rapaziada que vem aqui pro Sapiens Park, tá bom, Bola? Tudo contigo, mano. É nóis, querido. É nóis, valeu, voltamos logo mais às 5. Tchau.